gente já pode pôr o ingresso, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, autorizado o táxi reporte para ingresso. Salvador, Chané 6225, autoriza nisso, Saúl, por isso? Chané chama Recife 2545, alternado no 2085 e coordenem diretamente comigo. 2545, 2085, Chané 6225. Mike Eco Delta autorizado, decolagem pistão no 7, vento 090 graus com 18 nós. Plan 3663 no escuta do sol. Prossiga. Plan 3663, pronto, cópia. Diga. Plan 3663, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340. Via Upzulu 16, após Belo Horizonte, após DCT, após Trib. Decola pistão 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda, após bridging, bridge intercepta o peso 1-6, responder 5-0-3-3, controle 1-2-0-8. Decolado aos 4-8, chame o controle em 1-2-0-8, por voo e até o egresso. 1-2-0-8, obrigado, até a volta. Decola 1-0 com curva à direita, na saída da Euleda, bridge. Intercepta Upzulu no meio. 5033 é o controle, 1208 é o. Confirmando, 5033 é o transponder, 1208 é o controle. 3633, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Reportará, graças. Pioneiro 45, desça para 2.000 pés, um ajuste padrão, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000 com reportará estabilizado, Pioneiro. Logo na 605. Mike, é com Delta? 50 pra cima. Entendi, 1.000 pés, última notícia? Brasil, 1.000 pés, direto, Mike, é com Delta, reportará a patrulha do CT. Após SMAP, após DCT, após Lúvito, após Barbacena, após de acordo com rota do plano de voo. Nível 360, decola pistão no zero, saída da EL, Leda após bridge. Transponder 5027, controlando 20.8. É, o gol no 605, 360 para o Galeão, após o voo no zero, conforme após bate, conforme o plano de voo. Da EL, Leda, bridge, aciona 5027, 1208 é o controle. 1605, confirmando o upload 1-0 após SMAP. Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá. SMAP, o 1605, gente. 1605, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. O gol 1605 já está pronto para puxa e acionamento. Voo 1605 autorizado para estacionamento, reporte para ataque. Localizador, Pioneiro 45. Pioneiro 45, completa final, torre 118.95. 118.95, grato, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Pioneiro 45, na final, estabilizado no localizador. Força Aérea 6545. Bom dia, reporte quando o visual baixar para lá. Reportará, Pereira. 3 autorizados para estacionamento, reporte para o ataque. Morador azul 4299, mantenha a posição, aguarde para o estacionamento. Salvador, Pioneiro 45, estado externo, três baixadas travadas, joga. Força Aérea 6545, ok, autorizado pouso na 10, o vento é 090 graus com 14 nós, e o altímetro no 013. Nível pouso, Pedro Batista. Salão 3304, autorizado Salvador para Brasília, nível 380, decola pistão 10, primeira curva à direita, via Upezulu 17, após Apino, após DCT. Saída Água, transição Elefa, transponder 5034, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 380, Upezulu 17, Apino, direto. Colando árvore elefa, down a zero com primeira curva direita, transponder 5034, controle 120, decimal 8, 3304. Para 3304, corrigindo, transponder 5030. 5030, 3304. Para 3304, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Mas o 4299 irá aguardar o táxi de dois Boeing 737 da Gol, após irá iniciar o seu puxa acionamento, mais uns 5 minutos. No 923, autorizado táxi, até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, um ponto de espera chama torre, frequência 118.95 altímetro, 1093. Táxi, Índia Alfa, no ponto de espera 1895, 1903. Para o ponto de espera, 6312, autorizado para o estacionamento, reporte para o táxi. Solo Salvador, um gol no 605 para o táxi, com 118 a bordo, 3 horas e meia, autonomia, alternando Campinas. Táxi à esquerda para o pátio militar, ao estacionar a frequência livre, tenha um bom dia. Decimal 95, altímetro 1093, irá seguir a aeronave Boeing 737 da mesma companhia à sua frente, número 2 para a decolagem. Positivo, assim, companheiro, eu ponto espera da 10, chama 218.95, ponto pronto, do Nezer. O 4299, após a passagem do Boeing 737 da Gol, em coordenação com a equipe de som, autorizado a iniciar puxa acionamento. Após a passagem da aeronave na zona retaguarda, coordenação do recurso de acionamento. A posição da aeronave da Gol agora, saída do pátio 3, ingressão no pátio principal, azul 4299. Oi, Salvador, bom dia, 71, no 605, ponto 0, pronto. O gol no 605, ali mantém no 0. Ali é, mantém no 0, gol no 605. O 923 decolou ao 00, controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia, bom 923. Controle, bom dia, bom 923, cruza 1600, não se escuta. 063 no 1, no contato radar, o desça para 4.000, ajuste 1.013. Controle, bom dia, vão 923. Vou no 923, sua para 360, sede da EL. 360, na da EL, vão 923. 63 no 1, copia o controle. Controle, Salvador, 63 no 1. Identifica a chegada a Bonf 4.000, ajuste 1.013. 4.013, chegada a Bonf, 1.013 no ano. Confie. Mas é o contato com 500 e outra vez. Gente. Tá bem, Marinho. Oi. 95? Não é 63, 12, confirme pessoas a bordo. 1-4-6 Salvador, Tana 3304, puxa, acionamento no 04. Tana 3304, mantém a posição, aguarde para puxar acionamento. Aguarde. Para o 4-2-9-1, está com 110, agora 22 horas de... Azul 4299 autorizado táxi até o ponto de esfera via Índia Alfa no ponto de esfera Xamitô e frequência 198.95 altímetro 1013. Autorizado Índia Alfa no ponto de esfera 190, vento 090 graus com 15 nós. Autorizado Pinto 0, pronto 4. Na Quebec, autorizado Salvador para Valença, 1.000 pés, decola pista 1-0, correção, decola pista 1-7, curva direita, corredor axé, transponder 0161, no controle 120, decimal 8. Vitor Mike Quebec, confirme pessoas a bordo. Vitor Mike Quebec, aracionamento táxi, chame torre, frequência 1.8.95, altímetro 1.013. Gente, Vitor Mike Quebec. Azul 4299, autorizado ali, manter a cabeceira no 0. Ali mantém no 0429. Voo no 605, decolado 04. Controle agora 120, décima 8, boa viagem. 12208, obrigado, bom dia, vocês aí, bom final de semana. Salvador, bom dia, voo no 605, na sua escuta. 1800 para o 360. Gol no 605, contato radar 360, perfil da El. 605. Cuidado, táxi, Vitor Mike, Quebec, aporte para o ingresso. Azul 4299, autorizado decolagem pistão 1-0, vento 090 graus com 18 nós. Após Salvador, mantinho 63120 a próxima. Puxando 6312, após a rolagem bem breve da Azul ali, mantém cabeceira 1-0. Quase Azul ali, mantém. Gol no 923, Recife, 251, 3325. 251 na secundária, 133, 25. Ok. Controle, gol no 605. Prossiga. Poderia voar a bridge da presença? Não tenho o perfil, o 605. Certo. 1208. 208, bom dia. 42, boa tarde. Fui frequência 1-8-95, altímetro no 0-3. Azul 4299, contato radar, suba para o 340, perfil da Elfa. É o 340, azul 4299. Xenem 312, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 090 graus com 14 nós. Vitor Mike Berg, autorizado alinhar, cabeceiro 97, reporte pronto. Oceania 63, 1-2, decolado 09, controle 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 408, bom dia. Uno 605, Recife, 1251, 3325. Recife 251, 3325, Uno 605, obrigado, bom final de semana. 304, bom dia. Não, 3304, bom dia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, 3304. Patrulha, bom dia, Chanel 6312. Chanel 6312, contato radar 350, sai da Pucá. 350 na Pucá. Com 18 nós. Tráfego Salvador, bom dia. Tá 3859, autorização Curitiba 340490. Tá 3859, tenho pré-aprovado nível 360, desejo modificar para o 340. Pode ser o 360, então. Autorizado Salvador para Curitiba, nível 360, rota DCT. Após Elepa, após Upresolu 21, após Sorocaba, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elepa, transponder 5034, controle 120, decimal 8. Autorizou Curitiba, nível 360. Direto Elefa na saída Água, Apesulu 21, trocado. Após. Segue a rota até Alfa 310, Orana. Controle de saída 280, 034, transpone. TAM 3859. TAM 3859, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporte para. 3859, é o solo voltando? Mais curta torcida. Só corrigindo, é 1208, ok, o controle? 1208. Controle, 1208, boa viagem. 1208, bom trabalho, tá? 3304. Controle Salvador, TAM 3304, bom dia. TAM 3304, contato radar 380, sai da Arbor. Arbor, pode voar direto, 3304? Autorizado, Arbor. Obrigado. Vitor Mike Quebec, chamado de pouso. Trai fixa. Azul 4299, Recife 1251, 3325. 251, 3325. Azul 4299. Estabilizou a 639. Torre, 118,95, bom pouso. Boa noite, nós, graças, acabou. Torre, Salvador, 631. Na ponto 5 milhas externo. Oxinem 63 no 1, ajuste 10 no 3, reporte baixado travado. Baixado travado, senhor. Sente, tráfego avistado, autorizado por uso pistão 10, vento 090 graus, com 107 nós. Autorizado pouso na pista 10, 63 no 1, da onde?